Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivo, está começando Rota de Fuga, depois do reboot que alterou nosso nome, e a gente está aqui com a Kimpri. E aí, meu povo, tudo bem? Música de verdade é Evidências de Chitãozinho Chororó. Mais uma jovem modinha. E a gente vai começar um episódio sobre música. Mas sabe por que eu falei de Evidências? Porque, se você for parar pra pensar, todo brasileiro sabe cantar Evidências e em nenhum momento a gente sabe quando a gente aprendeu a letra, mas a gente sabe. Todo brasileiro sabe cantar a música do Charlie Brown Jr. Ah, mas a galera mais velha não vai saber. Mas se você perguntar qualquer garotinho juvenil aí sobre Evidências, botar pra tocar, todo mundo sabe cantar. Numa festa, todo mundo doidão. Como é que é isso, Pri? O quê? Vai tudo de Malhação. É, mas aí é a galera mais nova. É uma outra geração. Errado, era esse de Malhação naquela época. Não, você tem essa ideia porque você é novo. Mas a galera muito mais velha não assistia, não. A Evidências é acima. Não discordo dessa música do Charlie Brown, não. Realmente acontece de todo mundo saber. Pelo menos a parte da abertura da Malhação. Se você diz, essa é a sua primeira indicação musical? Acho que sim. Pode até botar pra tocar aí na edição. Vai falar mais alguma coisa sobre ela? Não sei, ó. Na edição você coloca ela e a gente desafia quem tá ouvindo a acompanhar e me dizer se cantou ou não cantou até o final, se não sabe a letra. Tá? Deixa tocando no fundo. Até o final. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quero ver mais, vai. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar? Defendo de você, mas depois me entrego. Vamos lá. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas a verdade é que eu sou louco por você. Tenho medo de pensar em te perder. fazer o que quiser de mim. Só quero viver. Diz que é verdade, que tem saudade. Diz que é verdade, que tem saudade. Eu vou indicar uma música que é a versão brasileira da abertura de um anime. Uhum. Só que como eu não assisto esses animes jovens, que é tudo uma merda, eu só assisto Jojo. É a segunda música da parte 5 com o Giorno, que é Traitor's Requiem, aqui do Traidor. Eu vou mandar o link e eu vou colocar na edição pra quem quiser escutar. Pri, escuta tá, só. Mas... Tá, eu vou botar aqui pra ouvir. Mas ela é em português? Sim, é um cover em português. Me avisa se for dar o play, a gente dá o play ao mesmo tempo. Calma aí, tá carregando aqui, que a internet aqui hoje também não tá. Peraí, que deu o play sozinho. Ó, vai. Um, dois, três e vai. Mesmo Deus se opondo a você, é a hora de se rebelar. É de alguma banda conhecida ou não? Não, veio como indicação, porque eu tava procurando versões dessa música ainda, né? O medo que eu tinha se acabou. Só estou a raiva me dando forças pra viver. E pode estar. Devo encarar. Devo me manchar na vingança. Sigo ao futuro. E pro diabo encarar, já imaginei aquele cara do morre diabo. Hoje eu me escolhi no topo. Cadê essa música? Caraca, é legal. Cara, e a abertura, minha versão tá muito linda. A abertura é linda. Todas as aberturas de Jojo são lindas. Eu tô tomando coragem pra começar a assistir alguma coisa de Jojo, mas não sei. Sempre aparece outra coisa pra ver na frente. Já não tenho nada a perder. João me chama, as cinzas vão mostrar o que eu preciso encontrar. Parece um pouco música gótica. Não, com certeza não. Não, não a letra, a melodia. A melodia. Vou perguntar pra minha consultora gótica. Manda pra ela e pergunta se parece. Essa música tá de bater em alguém quando fez isso. Tá porrada. Você para pra focar os tanques de bater em alguém. Não, em mim não deu essa vontade porque eu não acompanho, né? Mas eu acredito que faça sentido pra quem assiste. Quem acompanha. Eu tenho vontade de bater em pessoas. Essa música é o tema do jogo. A vontade de sair espancando a pessoa. Tô pensando agora, não tem nenhuma música que eu ouça que eu tenha vontade de bater em alguém. Nem aquela... Já foi por esse... É bom igual a pessoa. Nem eu aquela do... Se eu encontrar uma Malafaia, eu vou te dar uma dessa. Okay. Nem aquela do Rock. Do Rock Balboa. Ela não me dá vontade de bater, não. Só me deixa muito motivado pra fazer outra qualquer coisa. Agora ele é pra malhar, na verdade. Yeah. Mas e aí, Pri, qual a sua indicação? Manda o link pra gente poder fazer a... Então, calma aí, deixa eu... Porque naquele dia eu tinha feito na minha cabeça uma listinha, mas aí eu perdi, mas eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. Tem várias. Primeiro, assim, pra mim, música é uma parada muito de momento. Tem momento que eu tô ouvindo muito uma coisa e depois passa aquela fase e eu tô ouvindo outra coisa. Atualmente, eu tô ouvindo muito Potiguara Bardo. Que porcaria é essa? Uma porcaria. Presta atenção. Vou mandar eu posso falar um palavrão. Tô gravando aqui com a minha mãe perto. Por favor. Mas não, nem tem que falar. Ouve aí que você vai entender. Ela é... Oh. Eu não sei se ela é igual a Pablo. Se ela é só drag ou se ela se identifica no feminino também no dia a dia, mas ela canta como se fosse uma mulher. Tá, já tá com um negócio aí pra dar o play? Já, pode dar o play? Vai. Pronto. E é muito legal. Esse mango lá dentro já é maconha ou é impressão minha? Por quê? O que tem a ver? Aquele bong de maconha, tá ligado? Agora não, acho que é por causa de lab de laboratório. Deserto, parece um Becker. Tempestade de areia, Becker, né? Mais perto. Becker. Agora vem no final, Guido. De laboratório. De tão bem jovem nesse jogo, mas já tão bem amante. Agora vê, descer já deu certo. É assim, essa é uma... Um gênio e cruzei o dedo Spotify, chama Simulacre. Agora pop, basicamente pop. Na floresta, é a criação do Mangolab, é como se fosse um acústicozinho. Mas é pop. Algo não, pra gente, beber. Ouçam um Potiguara Bardo, por favor. Sem uma gota escorrer. Se sonhei ou se eu tô sonhando, eu não sei, só sei que eu tô gostando. E o coração sambando a palpitar, nós valsando ao som daquela Davita. Me toquei. O pirural não parece que eu acho que Bento. Tava alucinando. Não, sei lá. Com a gente lá morando. Aí ela é muito legal as músicas dela, tem o CD, tem as participações, acho que é Dani Bond, e a estética dela é muito legal, meio duende, meio elfo, meio bruxa, é muito legal, os clipes são interessantes também. Isso aí é coisa de comunista, tá ok? É assim que a gente gosta aqui, né? Aproveitar que o David não tá aqui. Lula livre! Ai, David, tadinho, David. A gente ama ele demais, tá? Tá faltando zoando aí, mas... Minha próxima indicação é o jingle de campanha do Lula. Vou copiar esse troço no encerramento, olha a sacanagem. Tadinho. Era uma música muito boa, velho. Agora já passou. Aquela música fez ter esperança. Deixa eu ver aqui. A rede balançou. Agora chega desse mal. A música me deu esperança. Eu sou mais um bezerro e luxo bem os meus touros. É tipo, não, vamos virar. Vamos ver. A gente perdeu a batalha. Eu quero um vlog novo. Ai. Sobre a Potiguara não tem muito o que falar, porque como ela tá surgindo agora, pelo menos pra mim, nas minhas redes sociais e na internet, não tem muita informação não, mas parece que ela é do Nordeste. Carinha que tu é do Xuxa contra os Duendes. Ah, cara, ela é muito linda. Depois que eu sair esse episódio, eu vou na DM dela mandar, porque ela é super acessível. E eu vou falar pra ela ouvir. Falar que a gente tá indicando ela, que é maravilhosa. Tá com parte passando o Daddy John por mim. Brincadeira, eu não conheço esse filme. Vou fugir e ser um monge tibetano. Pois eu sei que você não me quer. Aí é isso, gente. Potiguara Bardo. Ela é muito engraçadinha. Ela é uma baladinha romântica. Muito legal. Não, tipo, mas olha só. Pra concluir a Potiguara Bardo, então. Ouve o CD inteiro. O CD inteiro tem muita coisa pop. Como eu sei que você gosta da Gloria Groove, pode ser que você goste sim de coisa pop. Ué, mas você cansa de falar aqui que você... Não, tá, entendi. Pra encerrar, basta. acabar, eu vou falar pra você ouvir no Spotify ou no YouTube também tem o CD inteiro, Simulacre. Porque essa música, essa Oasis, ela é tipo um acústico, né? Mas é pop. E eu sei que você gosta da Gloria Groove. Tem alguma coisa que você vai se identificar no Lacre? Eu acredito que sim. Ouça. Eu só queria dizer que eu não posso escutar porque ele é bardo e eu sou um mago. Mas é uma amizade, gente. Ah, diferente. Ai, papai. É papo. Deixa eu ver se tem... Nessa música, nessa letra, ela fala sobre bardos, mas mais de 1 milhão de bardos juntos nessa seresta. Mas ela fala. Ah, não, é em outra música. Tem outra música que ela cita duendes também. Cara, bardo vai... é tudo maconheiro. É tudo maconheiro. Ok? É assim que gosta. Enfim, gente, ouçam Potiguara Bardo, por favor. Taca stream nessa fada sensata, como o pessoal tá dizendo no Twitter. E é isso, tá? Tem no Spotify, tem no Twitter. Não, tem no Spotify, tem no YouTube também, o Simulacre. E nesse ritmo eu quero indicar agora Lil Next X com Panini, que ninguém entendeu a música porque eu coloquei Rei Panini. A nossa querida Queen Pri comentou uma coisa nada a ver. É, eu fiquei sem entender aquele tweet, mas tudo bem. Aí veio o Kenoa e falou: Ei, Panini, vai tomar naquele lugar. Que é um bordão clássico de que tá pra Panini, mas agora eu não xingo mais por só assinante da Panini. Calma aí, vou clicar aqui pra gente ver. Oh, clipe novo, eu só conheci aquele lá, não sei o que lá, Road dele. Old Town Road. É. Ó o Paul Walker passando. Desde bigode. Ah, agora entendi. Você botou aí Panini. Primeiro eu achei que fosse Panini dos HQs, né? E só que tem o bordão da Pepita, que é daquele clipe lá que eu te mostrei. Vou até indicar ele aqui também. Porque no meio da música, no meio da música, daquela música lá, a Lia Clark fala assim: Ei, Pepita. Aí a Pepita responde: É isso, é um bordão da Pepita. Ela é Panini, é Pepita. Aí, mas olha o banheiro do clipe, tá fugindo do cara. Olha a cara dela. What the fuck? É mesmo. Meu Deus, que boy chato. Eita, então, já é pra na letra da música? Não, não, eu tô conhecendo essa música agora, nem. Oi. Como eu falei, então, tipo, tá tudo automático. Muito bilíngues, muito poliglotas. Eu não, eu sou. Não sei. Eu sou trilhinho, eu falo inglês, português e falo vários. A gente sabe. Amigo privado que foi te revelado. Muito legal esse clipe, essa música. Acho que ele subiu no final. Aí você vê como ele gosta da mina, olha o que ele faz com a cidade. Ah, tá, ela se rendeu. É, e a bala de boa, né? Sabia que esse cantor é gay? Sabe, o pessoal tava dizendo que quando ele saiu com aquela outra dele, é Old Town Road, né? Que ele só saiu do armário, entre aspas, depois que ele já tava fazendo sucesso. E aí as gays da internet entraram em estado de choque, começaram a exaltar ele, amém. Aí que eu fiquei sabendo, mas eu não acompanho esse estilo de música, então só fiquei sabendo, cara, as coisas por alto. Eu sigo ele no Twitter, aí ele ficou postando, no canal dele, tem um monte de versão de Old Town Road, tipo, com um monte de artista. Uhum. Ele ficou zoando, tipo, Old Town Road, semana 87, com Jesus, uhum. Stang, sua mãe. Ó, aí... dessas baladinhas... Aí nisso, ele postou uma foto com um dos Jonas Brothers lá, acho que é o Joe Jonas, se eu não me engano. Aí o Joe Jonas comentou, o Joe Jonas postou a foto dele com o Lil Next e colocou assim, É, quero saber quando eu vou estar no próximo remix de Old Town Road. Aí só colocou assim, não, você vai estar no Panini. Tipo... Ah, que gracinha. Você não vai estar nesse, cara. Eu fiquei tipo, caralho, que merda, todo mundo participou, menos ele. Ó, eu tenho outra indicação, já que... É porque eu tenho ouvido muito mais coisa nacional. Mas dos internacionais e desses popzinhos... Tem a Lizzo, que tá fazendo o maior sucesso. Vou te mandar o link. Mas era internacional, não é nacional? Não, eu falei, eu estou ouvindo muito nacional, mas de internacional só tenho ouvido Lizzo, entendeu? Calma aí que eu vou mandar aí pra você ouvir. Ah, ih, me perdi. É a música Juice. Ah, eu já ouvi. Ah, é muito bom. É muito bonito. Ela é linda, a música, essa música em específico. Na verdade, o CD inteiro dela é muito bom, esse atual, que ela tem outros mais antigos. Ela é o vídeo dela tocando flauta, tocando a musiquinha do Crane of Time. Ah, fizeram várias montagens. A minha favorita é ela tocando a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela tem ela se apresentou vestida de Sailor Moon, velho. É, eu vi também isso. Tem ela é muito maravilhosa. Dela, que ela falando, hey, bye, bitches. Tem. Vários momentos, tipo... Na piscina, no carrinho, indo embora no carrinho. Ela é maravilhosa. E ela, a artista que ela é, já deixa a gente 100% empoderada, a gente que é mais gordinho, né? E não, essa. Homem gordo é feio. Mulher gordinha é bonita, homem gordo é feio. Tem que acabar o homem gordo. Não concordo com isso. Mas esse é um outro podcast que a gente pode fazer. É, mas essa música Juice fala exatamente sobre isso, né? Porque ela tem música falando sobre várias coisas, mas essa música Juice é sobre exatamente que... isso. É, sobre como a gente é maravilhosa, mesmo com milhões de quilos, não. Sendo cheinha. Pode dar o play aqui? Ou você já abriu isso? Vai, 3, 2, 1, vou ter que cortar na edição. Vai. Esse clipe é muito engraçadinho porque ele é anos 80, né? Tudo dá gente. É, o pessoal agora tá numa onda de fazer os clipes anos 80 e anos 90. Daqui a pouco os vídeos voltam e aí isso é maneiro. É. Mas teve mais sobre fazer esse jogo com o Mario. Porque tem esse jogo do Crash pra Nintendo Switch, que aí tem a participação de um bonequinho do Mario que você escolheu. Cara, se eu puder seguir ela nas redes sociais também, ela é muito engraçada. Ela é muito linda, ela é a melhor pessoa. Eu não sei como é o Instagram. Eu tô falando, tinha que comentar o carnaval do dia. Essa semana eu vim fazendo uma live com o carnaval. Ah, uma live. Ah, legal mesmo. Fantasia parece como de ferro. Mas será que pra podcast vai funcionar isso? Mas mas só o áudio. Beleza, porque aí dá pra botar pra pessoa ver o que a gente tá falando, porque tem uma palavra muito visual, né? Pode ser. Também que a gente tá mudando imagem do carnaval. Não dá nada, se a gente pensa no futuro, tá um processo da Globo. Aí a gente bota fora do ar, vai. Aí a maneira que a gente só vai fazer isso por causa disso. Vou mandar aqui o próximo, que é uma indicação nacional. Que é a música que eu acho que é a favorita do Luke Cage na série de TV. E 3, 2, 1. É a lenha. Pronto, vai. Play? Lucas. Oi? Já dei play aqui. Então. Ah, eu adoro essa música. Fiz café pra tu não vir me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar. Nossa, encaixa em situações. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar. E ela falou que nada é tão bom quanto ser amada por alguém que sabe o que ela quer. Aí falou que pegou no Yu-Gi-Oh, né? Nesse modo que ele joga carta, tem que ser o Yu-Gi-Oh. Com a raiva. Eu pago meu avô pra jogar escopo. Aí jogava eu e a minha mãe. É que eu tava com o jogando uma carta muito forte. Aí ficava no esporro, eu acho. Fez com o garoto. Sabe o que eu acho engraçado? Depois dessa música, eu vou indicar uma outra música que tem isso também. Mas nesses clipes que se passam na favela, eu vejo uma parada tão higienizada. Você vê que é a favela, mas não é a favela. É uma favela montada, tipo assim, é uma representatividade meio falsa. Não sei. Ah, então, isso é um cenário de clipe. Sim, sim. Agora se tiver aquela de setembro, não vai ficar tão sujo como você deveria. Cortou, não te entendi. Pra quem assistiu um filme daquela de 70, Nova York tá tão sujo como você deveria. Ah, sim, sim. Você é melhor tinha... um pouquinho pro clipe. Não tinha me atentado pra essa situação do tempo também, né? Não sei, pode realmente ter sido um... Não, o que eu quero dizer é que, cara, ele escolheu um cenário interessante pra poder filmar. Longe do caos e perto da plenitude, eu disse que irida, foda-se o mundo, a vida vem. Mas essa música é muito boa. Essa música é muito boa. Olha o que ele fala agora. Já na crítica social, ó, essa parte. Mas tá tudo bom quando ela cola bonita. Não, mas perto do Leblon. Aham. Ao vivo, informação. Mãe! Tem que favela perto do Leblon. São várias? Acho que a gente tá em dúvida aqui se o cara é do Leblon ou se ele é da favela. É porque é o clipe que o momento que ele canta, uma... a gente tá tentando identificar a região. Ele fala uma parada que depois eu te mostro. Ó, tem um clipe muito parecido com esse, eu vou te mandar o link. Que é de um cantor ilustre por duas coisas. Primeiro, que o nome dele é Jafar. O quê? Não, ó. São duas coisas ilustres. A primeira e melhor de todas é que o nome dele é Jafar. E a gente tem o Jafar aqui no portal. Então, só isso, ele já ganhou 1000 pontos comigo. Segundo, que ele é o sobrinho do Michael Jackson. Não é tão importante quanto ser um Jafar. É, Jafar Jackson. E é um cenário muito parecido com essa música do... Peraí. O nome do cara é Jafar Jackson. Já. É. Então ele é o oposto do Jojo. Ele é o oposto do Jojo. Ai, meu Deus. Luca, esquece Jojo. Sorotino, salve. Caraca. Ouve a música aí. Calma aí, deixa eu abrir aqui também. Jafar Jackson. E é uma música até parecida com essa, só que... em inglês. É, e ele gravou... Só que em português. Inglês. Mas ele gravou aqui no Brasil. Na favela. Oh, pode... 1, 2, 3 e play. De repente ele até copiou o Vitão, hein? E a gente nem sabe. Exatamente. Ele tá no Vidigal. Tinha que estar lá em Salvador poder gravar igual o tio dele. Gringos imitando brasileiros. Tem uma página no Facebook maravilhosa. É Vidigal, é. Caraca, olha a técnica. Olha o Javier Fly, você viu o Javier Fly? Vi. Promoção. Passinho na rua. É assim mesmo, quando tu chega na quebrada, tem os caras mandando passinho. Meio dia na luz do sol. Você chega no Bronx, tá faltando um break, todo mundo sabe disso. Otan, ele falou com o mototáxi, não falou? No começo? Ô, traduz o cara falando. Falou. Esse caiu, Chris? Mas essa música é muito bonitinha. É uma baladinha também. Vai começar o quê? Evoluir o ritmo envolvente? É parecido com o Michael Jackson. Eu tô acompanhando ele agora. Depois que eu ouvi essa música, fiquei interessado. Isso é um funk americano. Isso é um funk carioca americano. Pri, isso é funk. Oi? É funk. Mais ou menos. Funk. Mas, não, é misturadinho. É pop, cara. É pop, misturadinho. Eles pegaram o carioca. Eles roubaram os funk. Mas isso é culpa de quem? Ah, mas aí ele tá no Brasil. Ele vai botar um... Ele tá na favela, ele tá no Vidigal. Tá muito bom. Ele canta parecido com o Tio. Eu achei parecido o Timber. Oh, mas ele tem o pai abusando. É, assim esperamos, né? Inclusive, já imaginamos uma realidade. O Jackson 5 mataram o pai dele. Ele era uma criança. Mas o Jackson continua nele. Talvez não existiria Jackson 5 se isso tivesse acontecido. Não, eles mataram o cara quando começaram a fama. Mas mesmo assim, pode ser que tipo tenha acabado aí o Jackson 5 e aí não teria Michael Jackson. A dele, ele tava cantando, ele só não tomou uma chicotada pra ser. É que os premios estavam fazendo o nome de série. Sinopse, só que o nome, uma delas era essa. Um dos Jackson 5 mataram o pai deles. Gente, uma realidade paralela interessante de se imaginar. E no final, você não vê com a música, né? Não. Aí, era puxada que você sabia fazer isso pra eu pensar. Você, jovem céu que tá xingando a gente. Xinga Pri toda vez que sai um episódio do A Fome Deus Júlio, amiga, beijo pros pais. Mas é muito engraçadinha essa música, eu gostei. E agora eu vou acompanhar outras músicas dele. E tipo, tem aquela parada, né? Vai ter muita gente dizendo que, ah, mas ele tá só imitando Michael Jackson. Meu irmão, foda-se, ele tem todas as credenciais pra isso. Primeiro que está no DNA. Tanta gente ainda por eras e eras imitando Michael Jackson. Você vê aí o Bruno Mars. É 100% inspirado em Michael Jackson. Falei mal do Bruno Mars. Não tô falando mal, tô dizendo que ele se inspira no Michael Jackson. Só isso. Entendeu? E aí agora vai chegar o sobrinho do Michael Jackson e vai ter gente reclamando que ele tá imitando o Michael Jackson. Entendeu? Olha a camisa do Flamengo ali. Não, é chegando agora no baile. Só as minas mais bonitas. já foste num baile de favela? Eu nunca fui no baile de favela. Por motivos óbvios. Só a galera lá, só os bombadinhos, só os padrãozinhos. Só os cabelinhos coloridos, só as minas que quebra padrão. Porra de favela é essa? Olha o thriller. Cara, ele é muito maravilhoso, eu adorei. Cara, ele dança como tio. Ele tem a flexibilidade que o tio dele tinha. Será que nós temos um lembro com a hip-hop? Pois é, comentaram isso lá no canal do YouTube. Cada geração tem o seu Jackson. Tomara que ele faça mais sucesso mesmo, porque talento ele tem, pra mim é inegável. O mangá tem um Jojo na música Estão de Ajá. Muito engraçadinho. Olha, é essa? E agora ele, o Jafar. Inclusive, Jafar tem que aparecer aqui e assinar a carteira. Saudade, Jafar. Quer dar um oi aqui pro pessoal que tá escutando? Oi. Mas tem mais de 100 ouvintes. Manda um abraço pro pessoal. Ah. É sério, dá um abraço pras pessoas que estão escutando isso, vô. Sério, vô, fala, dá um oi pra quem tá escutando, quem vai escutar isso aqui depois. Licença, é só falar, olha só. Fala. Oi, crianças. Oi, tudo bom? E essa é a parte da família que vai ficar nesse som. Vamos lá, quando eu contar, a gente dá o play. Tá, vai. 3, 2, 1, play. Pronto. Eita, que não foi pra mim. Quer voltar? Aí. Começou agora. Vai. Aquele cabelinho do pivete. Eu tenho certeza que ninguém tava que eu fosse indicar essa música. Por quê? Porque é belo? É. Tira o sol, você que ela deseja. Que hoje a lua tá cheia. Digamos que a candidata ao título de Silta Jossa é quando Belo. Entendi. Eu tava pensando em temos aí uma pequena indireta de homenagem. Não. Mas eu só lembro dela. Sei essa música começar a conversar. Boca me pedindo amor. Que tô acostumada a ser indomável. Encontrei com essa mina que é imprevisível. Achei que sabia tudo sobre amar e vida, mas ela me mostrou que tava em outro nível. E eu vou tirar sua solidão. Não, mas falei que o Bel desde 1990 e poucos ajudando a galera em Nazaração. Não nada e a madrugada guia. Mas quando ela passa, tudo muda. Saiu esse ela me tirou, aí eu fico mudo. Não sei se podcast, eu falo algo, eu só paro e penso. Como essa mina me deixa tão maluco. Prometo que vou te fazer sorrir se a tristeza um dia te procurar. Mas essa música em si não é pra hoje, né? É legal. Por favor, me ensina a fazer sarar. Hoje eu só quero sair daqui contigo pra qualquer outro lugar. Talvez a gente veja o sol nascer. Deitado na areia de pecar, frente pecar. Pro mar. Eu tenho que ligar com a Ludmilla, tem uma música de Ludmilla. Meu mundo para quando na minha cama deita. Tira sua roupa e sei que ela deseja. Sabe o que é pior? Eu acho que você não volta do Senado. Lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia. Hoje a noite incendeia. Acordei de novo pensando na gente. Você levou contigo. Cara, o cabelo que dele me eu acho pertence. Minha paz, ô mulher, devolve minha paz. E sempre que eu te vejo, eu te quero mais. Esses dois com esse cabelo em branquinho. Que sua vontade aumenta como a minha aumenta. Tipo que você carioca, me deseja como eu te desejo. E se você deitada na sua cama, fica imaginando a gente lembrando do nosso beijo. Posso passar na sua casa de madrugada e a gente se vê. Sem ninguém nos ver, eu quero fazer tudo que você quiser fazer. Eu gosto dessa tua marra, pose de braba. Que eu finge não ligar pra nada. Não dá pra entender o porquê. Porquê? Não dá pra entender porquê. A mente trava quando ela me beija. O mundo para. Ah, é muito legal essa música. A mente trava quando Quem vai gostar é o Rodrigo, vou indicar pra ele. Se bem que ele é meio old school, ele gosta só das músicas antigas do Bel. Aí vai pro rap, pagode vai pro rap. Só um pequeno flow. Tira sua roupa e sei que ela deseja. Que hoje a lua tá cheia, lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia, hoje a noite incendeia. A minha mente trava quando ela me beija. A minha mente trava quando ela me beija. Quando ela me beija. Gostei. A minha mente trava quando ela me beija. A minha mente trava quando ela me beija. A minha mente trava enquanto ela me beija. Dá um erro 404. É. Mas é isso aí, acontece. A mente trava. Calma aí, deixa eu achar aqui minha outra. Ó, indo nessa que a gente tava falando das músicas que estão voltando a aparecer com as músicas dos anos 2000, eu vou indicar essa aqui. NX Zero. Entre razões e emoções, a saída é fazer... Errou! Se não, agora... Eu esqueci como eu consegui. Não, não é isso. Graças a Deus não é isso. É Motivation, a música da Normani. E agora Normani e Motivation. Isso. Essa música e Pri. Começou. Tá. É um pop. Normani. Stop making all that noise. Dos primórdios do... Isso é bem nisso nos 2000, nesse vídeo do Twitter. Sim. Leandro, é que a CMTV parece a Furacão 2000. Cara, é muito legal. Eu acho que esse programa lá fora existiu mesmo. Eu vi umas entrevistas e o pessoal comentando esse clipe. Na verdade... Deve usar artigo pra gente filmar, tá ligado? É. Esse clipe, pelo que eu li depois que ele saiu, que eu amei, ele é inspirado nas divas do pop dos anos 2000 que inspiraram a Normani. Porque a Normani, ela... tá com a calça da Beyoncé. Sim, tem várias referências a vários clipes. Tá vendo que na blusa dela tá escrito 1996? Foi o ano que ela nasceu. Peraí, ela é mais velha que o Fagundes. É, pois é. Eu tô acabado, hein? Na Normani que é uma deusa. E aí o pop é dessa época, né? E ela faz referência aos clipes dos anos 2000. Ó, representatividade da mina gordinha, indo embora com gostosão. Não teve rivalidade feminina aí. Tipo, a gordinha foi embora com o menino e beleza, segue teu mundo. Teve a mesma polêmica do pessoal dizendo que ela tava, na verdade, querendo copiar a Beyoncé. E aí... Ela se inspirou em Beyoncé. Ela se inspirou em várias cantoras. Várias. E fala sobre isso, o clipe. Sobre as inspirações dela durante a vida, não sobre... Ó, a bikezinha do GTA. Essa cena do basquete, ó. Icônica. Me lembrou da Bimbi Tabi. Também, é. Tá uma vibe muito nos 2000, cara, muito bom. É, mano, nos 2000 voltaram. Então, é 80, 90. A década de 10 voltar, que a moda vai ser sem céu. Essa trompinha é muito maneira. E a Normani, ela... Homenagem à Rihanna? Homenagem à Rihanna? Essa parte na água. Também. Depois eu vou te passar um link. Você pode até deixar esse link na descrição do episódio. E ele lista todas as referências. Tem muita referência que a gente consegue ver. Tem muita referência que a gente precisa de explicação, porque é uma coisa antiga. A gente não lembra. Tipo, essa agora que ela tá com essa roupa preta é Christina Aguilera. Pois é, não é? Maravilhosa. E a Normani, pra quem não sabe, ela é daquele grupo Fifth Harmony. Sim, que saiu a Camila Cabello, que é a minha idade. Exatamente. Toda vez que eu vejo alguém na minha idade, desse tipo de curso, eu mostro que eu tenho pra mim. Mano, essa galera tem dinheiro. Eu não quero ver quando tiver com 30 anos. E é isso. Maravilhosa. Motivation, ouçam Motivation. Para ficarem motivados. E a minha indicação agora é uma música internacional. Basicamente, essa música é um cover de uma série muito boa chamada Doom Patrol. Uhum. Que tá com a temporada completa. É da DC. E ela acontece, ela é interpretada num lugar chamado Cabaré Eterno. Que ela é o coração da rua senciente chamada Danny. Uhum. É que não dá pra usar o pronome inglês de... Enfim, não dá pra usar o pronome correto. Reto pra não binário, mas ele é uma rua não binária. Uhum. E tem até essa piadinha do o ciborgue chega, eles estão lá e uma drag que tá explicando isso pra eles. Aí o ciborgue, como assim uma rua não binária? Aí a drag olha pra ele, nossa, o garoto robô não entende de binário e não binário. Até eu que nem surtei. E cara, é uma música que ela te dá, ela é uma música tão poderosa. Mas eu vou deixar você chutar que ela tem uma mensagem muito linda. Tá, eu vou tentar entender que meu inglês é... Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu ver a versão legendada. Pra você... Nossa, pra você que não fala essa língua bonita. Pra você que não é alfabetizada fora do país como a Sasha. Viemos a esse mundo desconhecido. Mas sabemos que não estamos sozinhos. E tentam nos derrubar. Mas a mudança está chegando. É a nossa vez agora. E agora eu vou dar o play na música. Sexto. E escutem a música em 3. Pode? Pronto. Pode. Play. A letra dela é muito bonita já. Sim. Gente, eu amei que hino. Esse personagem que tá cantando, ele era... Ele é um pessoal de Chazos no exército. É, década de 50, com o mecânico dele. Ele era do Chazos. Entendi. Ele sofreu um acidente e ele me tornou eu, tipo, imortal. Essa cena é no dia de hoje. Uhum. E nesse episódio não tinha se assumido de vez. Acho que, se não me engano, no episódio anterior ele tinha contado pros amigos que era gay, só na patrulha, se não me engano, pra contar no próximo. Mas ele não tinha se resolvido, era uma coisa que ele tava. Prendia ele. Entendi. Deixava ele seguir com a vida. Tipo, essa música não é um hino só pra... Cara, que é minoria? Mas essa música, ela é somente para esse seriado ou ela é... Não, ela é clássica. Quando o filme passou, o clipe ganhou um monte de visualização e todo mundo comentando. A versão do Matt Bull é melhor, que é esse cantor. Esse ator dele também canta, é a voz dele. Ah, legal. Não conhecia, não. Se um dia tiver o canal, o que do Hora de Fuga, a gente tem que cantar essa música. É muito bonito mesmo. people like us, we gotta stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the day. Oh, no, deixa rolar. It's hard to get high when you're living on the bottom. Engraçado que o corpo digital é só vazio. Não, pô, você corta o vazio e já começa. Não, deixa eu achar o teto, tem que achar o teto certo. Eita. É porque ele tava sonhando que ele cantava. Ah, entendi. Ele não canta, porque a mulher fala. O que a parte não tem é. Tipo, get up there, levanta, vai lá. E, tipo, ele. Aí ele. No sonho, ele vai lá, levanta, canta, anima todo mundo. A mensagem dele, e na verdade ele não fez isso. Ah, entendi. Fazer. E mas até a parada meio que você tá toda vibe de. Polacas, vingada. Não fiz isso. É, até pra gente que tá ouvindo e vendo o clipe, essa cortada é meio que um sacode. Tipo, atenção, volte pro mundo real. Achei agora a música aqui da Duda Beat. Já ouviu falar de Duda Beat? Eu sei que é um Duda, que é uma taxa do Rio de Janeiro de arrecadação. Não. Você paga um Duda de verdade, você paga um Duda de placa. Habitação. Não. Eu conheço esse Duda. Não é esse. É uma cantora chamada Duda Beat. Atenção, abre aí. Lideran, motorista do Rio de Janeiro. Se você quiser renovar seu documento, pegar o verdinho de 2019, tem que pagar o GRT, tá? É importante. Não adianta acessar o IPVA e o IPVAS, tem que pagar o GRT também esse ano. Quando vocês forem na Lan House imprimir isso, é isso aí. Sejam gentis com os atendentes. Sejam gentis com os atendentes da Lan House que foi imprimir isso pra vocês, tá? Levem os documentos corretos. E, né, porque às vezes o pessoal não consegue gerar porque não leva documento suficiente e fala que a culpa é da gente que tá atendendo, né, Lucas? É. Tipo a criatura de hoje que queria que eu puxasse um boleto que não dava. Quando claramente ela tinha pedido pra mandar por e-mail. Ainda saiu xingando fogo, tava de má vontade. É porque eles acham que a gente tá no computador é igual aqui o gênio da lâmpada. Tem que fazer e acabou. Mas não é assim. Pronto. Agora voltando a Duda Beat, que não é esse Duda. Não. É. Famoso Duda. É. Essa música que foi a música. Ela tem várias músicas também, tem participação com muita gente. Mas pelo que eu observei, ela estourou. Foi com essa música aí, Bichinho. Pode dar o play. Peraí. Vai. Pronto. É aquelas musicazinhas cult. Mas é muito boa de ouvir. A letra dela é legal. Fala de desapego. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Ó, tô vendo aqui na internet que a Duda Beat é conhecida como a rainha da sofrência pop. Pri, me contento. O quê? Em te ter bem devagarzinho. Fazer uma moda. Sei lá, tá na moda agora, né? Os clipes da Pabllo Vittar tem também esses óculos. A Rihanna tem usado esses óculos. É a estética do momento. Pra mim também não cabe, porque minha cara é muito grande. Ela no meio das dunas dançando sozinha, igual uma louca. Ah, eu achei que você ia indicar Bando Ló, sabia? Bando Ló? Então, tem tempo que eu não ouço, porque o projeto acabou, né? Mas, assim, sim, as músicas ainda existem. Mas como eu falei, música comigo é um momento. No momento é o que eu tenho ouvido, é isso aí, entendeu? Pra mim, Bando Ló é muito bom. Mas eu não paro pra ouvir direto, porque não tem coisa nova. E o que já tem, eu já conheço. Então eu já... Tá guardado no fundinho do meu coração, mas... Tô experimentando coisas novas. Mas assim, a galera da Bando Ló tem feito muito feat com o Jalu. Tá no filme que a gente... Jalu? Que filme? Paraíso Perdido. Ah, é, eu não vi esse filme. E a Duda Beat também já fez um jogo. Tem feito show junto. Seria Jalu, né? Será? Pode ser, porque ele é cantor, mas ele é principalmente diretor e produtor. Ele tem produzido a MC Tá também, que é maravilhosa. Sempre nos bastidores. A Duda Beat, Jalu, MC Tá. É... Tem a Illy também, que tem um feat com a Duda Beat. É tipo um pop novo nacional. Oi. Não tá admirando o clipe? Não. Parece meio de Mutante. Caminho do coração. Essa gadeira. Lembra? Então, eu só conheço os memes, eu não assisti. Pô, cara, baixou o seu cachorro quente. Pronto, acabou. Marília Mendonça! Pode dar o play? Pode, vai. Tá ali, e ela é maravilhosa. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja. Não, pode, tinha dado uma julga nela, né, porque ela emagreceu. Parece que ela teve um problema no fígado, então, ela teve uma doença assim, mesmo. Ela precisou perder peso. Morri. E aí, logo depois que ela emagreceu, ela engravidou, né? Aí o pessoal julgou, ela julgou. Tipo assim, poxa, você acabou de emagrecer. Já engravidou. Tipo, mano, e daí? As músicas dela são, parece que vêm de dentro, né, do coração, da alma. Maravilhoso. E parece que foi comprar de compositores. Igual eu preciso dele. Mas é muito bom. Mas quanto mais eu vou. Sabe o que eu tava pensando? A gente tinha que indicar um amigo. Se por ele eu sopro sem pausa, quem quiser me amar. Poxa, meu sonho, mas a bichinha tá tão ocupada, agora ela vai ter o filho. Vai ser mais do que impossível. Como ali, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo Como ali, vai sofrer. Só vocês assim vêm. Tu acha? É, manda um convite pra ela lá. Ah, claramente ela vai vir a minha mensagem. Ué, não, a gente já tem. Ah, fala aí, né? Agora a gente vai buscar a humilhação. Não, tinha quando eu fui cantar. Todo mundo vai sofrer. Vamos entender na minha adolescência. Isso é um outro episódio, dá até pra me indicar. Você não tá assistindo lá, né? Eu não comprei. Ai, meu Deus. Cara, sabe o que a gente tinha que fazer agora? A gente tinha que indicar uma música de rock pra representar o dele. Ó, oh, ele não veio, ele não precisa ser representado. Tadinho. Ele tava aqui. Eu não tenho ouvido nada de rock. Pior que não vai ficar tão eclético quanto a gente queria, né? Ah, tem uma música que eu escutei ela hoje. De rock? É um rock, só que é um rock japonês. Ah, não, Luca. Não, deixa esse negócio japonês falar. Não, é a abertura de Raiden Zero One. Ai, meu Deus do céu. Deixa a abertura, Pri. Vê se você gosta. Se você gostar, te porta na edição. Manda aí. De 3, 2, 1. Vai. Pronto. Jinkouchi no Otosai Hitogata Robo, Hyuma Gear ga samazama na shioto o suporto suru shin jidai. AI Technology Kigyo no wakaki shachou ga hitobito no yume o mamoru tame ima tobitatsu. Começou. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Vou ouvir sem ver o vídeo, pra não ser influenciado pelo meu preconceito com... Tanto filme é bom, ele lembra anime, cara. Ele lembra anime muito bom. É, parece música de anime, como agora, várias pergunta. Outras. Mas olha, maneirinha, as cenas em si. Ah, não, sim, olhar, sim, tô olhando. Eu acho que a primeira vez na história tem uma mulher transformando primeiro. Na décima, é, na legal. Por esta representatividade, mantenha na gravação, então. É, e a armadura dela não tem peitos mostrando. Arrasou. Não, tem, não é marcado como era os personagens, tipo, é só uma armadura com proteção normal. Gostei, gostei. Deixa aí pra galera ver. E... Eu achei maneiro. Quando ela se transformou, tipo, e ela tem velocidade. Show de bola. Então, pessoal, vocês acompanharam um pouquinho das músicas que a gente escuta que saiu bem do padrão? A gente não teve o David aqui pra poder estragar a gravação, digo. Quer dizer, complementar a gravação? Tadinho, a gente tava contando com a cota roqueira, mas o David não apareceu. E esse é o Horta de Fuga Musical. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se gostaram ou não gostaram. Então, fugitivos, é hora de dar o adeus e... Fiquem aí com o podcast, que é a música de campanha do Lula. Gente, olha só. Portal rotadefuga.blogspot.com é o portal onde a gente fala várias coisas e onde tem todos os nossos podcasts. Além desse podcast que você está ouvindo, que é o podcast principal da casa, a gente tem mais dois podcasts, que são JungleCast, que é o podcast sobre cinema e seriados e tudo desse mundo, tudo que envolve isso. E ele é apresentado pelo David, que não está aqui hoje, porém está em nossos corações. E o meu podcast, o QueenCast, que é o podcast sobre sexo. E é isso, gente. Acessem e taquem stream na gente também, por favor. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano... Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o Abutre Honda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Meu pior tinha razão. Ano passado morri, mas esse ano. Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo.